Ouça agora mais um podcast do canal Preparação Crítica, dissertando e debatendo diversos assuntos dentro da área da preparação e do sobrevivencialismo para você. Apresentado por Matheus Carcará, Daniel De Luca e Fernando Zimmermann. Hoje nós vamos discutir um pouco a intervenção militar que o estado do Rio de Janeiro sofreu desde decreto presidencial, né, devido a uma onda de violência, de roubos, 11 mil roubos de cargas só no ano passado, batendo todos os recordes, uma situação calamitosa de segurança pública. O decreto ele ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. A Câmara já está votando nesse momento, né, acredito que já até aprovou, e depois segue para o Senado. Mas nesse momento já há tropas militares nas rodovias, principais rodovias, rodovia BR-101, BR-116 e também na BR-040, cobrindo ali as fronteiras norte, sul e oeste do estado do Rio de Janeiro. Um convênio já antigo pela Lei da Garantia da Ordem, que já prevê que o Exército faça a segurança nessas rodovias, que são rodovias federais. Então, nesse momento já tem um contingente considerável de homens guardando as fronteiras aí com o Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. E a gente vai discutir aqui justamente isso. Isso é uma medida eficaz? O que cada um de nós acha sobre isso? O que sabe sobre isso? Não é a primeira vez que há uma intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Né? As tropas já estiveram por lá, rompidas, né? E também já tiveram na época das pacificação das comunidades, na época da implantação das UPPs, né, as unidades de pacificação, polícia pacificadora, e a gente tem o Daniel que mora no estado, é fluminense, e que pode dar um panorama aí um pouco como é que transcorreu naquela época e como é que tá agora. Você já viu milico por aí, Daniel? Aqui na Baixada ainda não, mas no centro do Rio já tá tudo dominado. É. Das outras vezes teve. Tá tudo dominado. Das outras vezes, você chegou a ter contato aí com esse movimento de tropas? Como é que estava o clima na época? Conta um pouco pra gente aí. Mais na parte da segurança mesmo, que foi a parte que eles fizeram ocupação nas favelas. Também teve a parte das Olimpíadas, que eles também fizeram parte. Mas nessa parte de intervenção mesmo, ainda não tinha presenciado, não vi pessoalmente. Mas o efetivo que eles fizeram nas ocupações das favelas foi bem importante. As pessoas que conheço, alguns que moram nessas favelas ocupadas, relataram que houve uma boa melhora na segurança do pessoal lá. Eu acompanhei quando fizeram a ocupação, né? Foi implantado, antes de ser implantado as unidades pacificadoras. Eu achei o espetáculo mais lindo da Terra, cara. Ver aqueles tanques, ver aqueles blindados subindo e ver vagabundo saindo até pelos, né? Pelos canos do lavial, fugindo. Foi a coisa mais linda do mundo, rapaz, porque quem está lá, né, que é testemunha da situação, talvez tenha uma visão. Eu estou dizendo a visão que a gente tem de mídia, né? Porque eu sou do Paraná. Mas, cara, bandido você não vê ele enfrentando o exército. Você pode ver ele trocando tiro com a polícia, mas quando o exército subiu aquela vez, o que a gente pode ver pela mídia é que não tinha bandido soltando uma bala em cima do exército. Definitivamente, o exército é o exército, né, cara? Você vai trocar tiro com um monte de soldado, com fuzil na mão também, é bem diferente. Não é querer desmerecer a polícia, mas o exército tem uma condição, né, um poder de fogo, né, e eu até vou dizer até de contingente, muito maior. Então foi a coisa mais linda do mundo ver fazendo aquela vassourada, assim, levando, fazendo caboclo sair por tudo quanto é lugar, correndo, para sair dali, né? A vagabundarada. O melhor é se pegasse, mas os caras são cagão mesmo, correram. Quando viram que o negócio ia ficar feio, os caras correram. Só que dessa intervenção, nada mais do que necessário, né? Porque, pô, vocês viram no carnaval, a situação durante o carnaval, né? Saque, supermercado, isso não tem condição, cara. Eu acho que passou até da hora de existir uma intervenção ali. Entendeu? Isso é coisa que a gente vê no Rio. Se você vê acontecer no outro estado, já baixa, Deus o livre, vira uma guerra no lugar. E no Rio parece muito comum. Tá, é muito comum, teve um arrastão lá, saíram metendo o pé, saíram levando tudo, ah, beleza, e a polícia, né, diz que vai reforçar o policiamento, que vai... É tão normal, cara, entrou numa situação assim tão normal quando acontece alguma coisa daquelas, que tava mais do que na hora de ter uma intervenção. Essa intervenção, eu não sei a longo prazo o resultado dela, mas que momentaneamente vai apaziguar um pouco a violência, com certeza vai. É uma medida desesperada, né? É a última medida, praticamente, que se toma, né? Você toma porque você jogou a toalha, fala, olha, não temos condições de resolver com nossos próprios recursos de segurança a situação tão crítica que ela chegou. É como se você desse um medicamento para aliviar ali a dor do doente. O problema está lá ainda, né? A doença dele está lá ainda. Você deu um analgésico para ele dar uma... Né, um ânimo ali pro doente, porque, na verdade, isso não vai resolver, né? Então, não, e não era o... Não era o, não era o prefeito que tava viajando? Não, o prefeito tava na Europa. Então, pô, o prefeito viajando, cara, o pau torando, o governador jogando a toalha, não tinha outra alternativa, além de ter essa intervenção, era entregado uma vez o negócio, ou tomar uma medida mais drástica. Né, dá para entender que não vai ser uma situação, não vai ser a solução para os problemas, até porque o exército não vai ficar para sempre lá. Aí seria, talvez seria a solução, ficar lá contendo a violência, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Só que eu acho que é o primeiro passo para começar um trabalho, do mesmo jeito que foi feito com aquela situação das UPPs. Por um tempo ficou tranquilo, né? Pelo que a gente via, ficou bem mais tranquilo. Só que foi se perdendo o controle de novo. Uma vez eu vi alguns especialistas de segurança pública debatendo sobre a intervenção militar, e muitos eles diziam assim, qual é o efeito daquilo, né? E os prazos para que aquilo ocorra. Né? No primeiro momento, a chegada das tropas federais, ela tem um efeito moral muito grande, né? Tanto de dar segurança para as pessoas das comunidades, das vias, que antes tinham medo, né, e estavam ali à mercê dos criminosos, como também dos próprios criminosos, de como eu vou agir. Eles param, opa, como eu vou agir agora? Agora eu tenho tropas que estão fortemente armadas no esquema de estrangulamento mesmo dos pontos de criminalidade, né? O exército, ele não é cirúrgico, ele é uma espada, ele não é um bisturi. Você vai estrangular completamente as formas de mobilização e de recurso do inimigo. É porque o criminoso passa a ser um inimigo. Ele não é um cidadão infrator, ele é um inimigo. Ele está ali para ser derrotado. Né? A mentalidade do exército é essa. E esses especialistas de segurança que eu cheguei a ver, até na época das intervenções passadas, eu vi eles falando e eu achei que fazia muito sentido, que era isso. Esse primeiro momento é a bomba de efeito moral. Pá! Tá lá as tropas ali, ó. Se vira, se liga aí, gente. Aqui vocês não vão fazer arruaça mais, não. Mas aí, com o tempo, tá lá o exército, se eles não fizerem umas operações mais incisivas, começa a ficar comum ver o exército. E passa a ser o que era a polícia. Entendeu? Passa a se tornar até um alvo futuramente, porque se ficar indefinidamente lá, ele vai perder essa função de estrangulamento. Vai começar a entrar no esquema de novo. Né? Então, o que eu acho interessante que a gente conversou é ser esse o primeiro momento, e a partir dali você aproveita para fazer medidas totalmente necessárias e estratégicas, que a gente até estava falando mais cedo, como a reestruturação das forças de segurança pública. O que vocês têm a comentar aí? Não, não pode tornar simples mesmo. Eu acho que a intervenção militar não é uma coisa que deve ser desperdiçada. Ela deve ser bem utilizada e não pode se tornar corriqueira. Até porque se tornar corriqueira, que pô, né? Porque daí não existe controle. Toda vez o exército tem que intervir, ele deve ser, claro, deve ser sempre a última alternativa. E deve ser bem pensada. Como eu falei, uma primeira ação para depois se tomar mais ações planejadas. Aliás, é aí que é a hora de a inteligência, né? A Agência Brasileira de Inteligência mostrar que ela existe, que agora é hora de fazer operações, derrubar o tráfico, derrubar chefes aí do crime. Essa é a hora, porque agora tem o resguardo do exército para fazer isso, né? Só a polícia sozinha é complicado. Com o resguardo do exército é bem mais fácil, certo? Assim, eu acredito que, eu acho que, se não me engano, é até o final do ano, né? Essa situação da intervenção. Intervenção. Mas eu acredito assim, cara, antes do final do ano, para que se sinta que foi bem eficiente, é óbvio que muito antes disso o troço já tem que estar pacificado. E eu acredito, pelo menos eu espero ver muitas operações da parte do. Afinal de contas, você tem um interventor que tem o um controle de todo o sistema de segurança, né? Começar ali limpando a casa primeiro, né? E depois começar as operações. Verdade. E o importante aí que o Theo Fernando falou aí sobre as UPPs, no começo foi aquela maravilha, né? Foi aquele impacto. Essa intervenção também vai ser esse impacto de início. Mas se não houver, como o Matheus falou, essa manutenção de operações, vai cair também naquele pão com manteiga, que o pessoal já está acostumado. Mas existe uma diferença entre militares e policiais. Acho que a rigidez do militar, tanto em punição, do que a gente vê aí no, na parte da polícia, que é essa bagunça aí que ninguém é responsável por nada, a polícia faz aquelas merda toda aí, então nem aí. Acho que no, na parte do exército é mais uma questão mais rigorosa. Então eu acho que vai demorar muito para cair na normalidade, ou haver aquela conivência com a situação. Essa intervenção ela já começou a criar repercussões aqui no meu estado, para vocês terem ideia. Eu sou de Minas Gerais, né? Hoje o governador do estado, ele teve uma reunião com todos os comandantes das polícias militares lá na sede lá da cidade administrativa, né, que é onde o nosso governo fica, justamente para saber o que vamos fazer para que a população está com medo da bandidagem fugir lá do Rio. O exército está lá e vim para cá, ou ir para São Paulo. Eu imagino que lá também deve ter alguma preocupação, no Espírito Santo também. Eu lembro que, inclusive, em outras épocas também se tinha esse medo. Eu não acho que é uma coisa que vá acontecer exatamente, porque o criminoso que atua localmente ali, ele é dali. Eu não acho que ele vai. Ah, acabou meu mercadinho aqui no Rio de Janeiro, eu vou tocar o terror lá na zona da mata de Minas Gerais. Primeiro que vai encontrar as mesmas facilidades, as mesmas oportunidades, né? O traficante não vai sair do morro dele. Aliás, se ele sair do morro dele e der muito mole, eles ainda matam ele aí, os próprios rivais, né? Então, eu acho difícil que haja uma migração. Eu acho que o que pode acontecer nesse momento é o traficante falar assim: ó, vou guardar as nossas armas, os criminosos vão dar um tempo, deixa a coisa esfriar. Vamos mudar um pouquinho o ramo aqui, né? Vamos, né, ver como é que o exército vai se comportar nesse primeiro Eu momento. não sei se vocês viram se vocês chegaram a ver hoje ainda, o jornal aí, né? Eu sempre acompanho, fica mais inteirado do que está acontecendo. E, se me engano, o próprio presidente chegou a fazer como é que eu posso dizer? Chegou a falar Pronunciamento. sobre isso, fez um pronunciamento, justamente tocou nesse assunto. Nessa situação de os bandidos se espalharem para os outros estados. Ou seja, da parte deles já existe essa preocupação. Preocupação não, essa atenção. né? É até uma coisa que a gente tem em mente, pô, daí os caras vão para os outros estados, mas o próprio presidente, no pronunciamento dele, ele mencionou isso, e eu acredito que, pô, nós estamos falando lá, igual o interventor é um general, né? O básico que o cara tem que ter, né, pensar é nisso, que vai, que é, situações para não deixar isso ocorrer. Que não adianta também você espalhar é a mesma coisa que você não limpar. Você espalhar a sujeira não é a mesma coisa que limpar. Parece que limpou, mas você só jogou a sujeira para os cantos, né? É, o que na verdade mas... aconteceu foi isso, o Fernando. Quando teve aquela ocupação da UPP, aquele rebuliço todo da invasão das favelas, e aqueles traficantes que estavam ali que se espalharam para a comunidade da Baixada, de Costa Verde... Eles saíram daquele do centro ali, onde eles estavam sendo pressionados, e foram para outros lugares. É o que pode acontecer nessa intervenção também. Se a intervenção for uma coisa generalizada para todo o estado, ou se for só ali, vai acontecer do mesmo jeito. É uma coisa para ver. Eu senti que eles têm uma determinada tensão quanto a isso. Não sei que ações eles tomariam para fazer, mas que eles têm determinadas ações, sim. Só que, como com essa intervenção, já que provavelmente existiram operações policiais, operações militares, eu acho que os caras também têm que começar a derrubar os grandes, né? Não adianta espantar um monte dos aviãozinhos que estão embaixo, né? Não adianta muita coisa. Eu acho que eles têm que começar a usar, como eu falei, da inteligência e começar a pegar os grandes, para daí você começar a derrubar aqueles, né, grupos criminosos dali. E não, já que existe uma Desculpa, pode ir. Né? Não, é só para concluir já que se for existir uma intervenção, tem que existir uma ação de contenção também. Não, tem que porque, ter um como eu falei, não adianta se esparramar os bandidos, você não tá resolvendo, você tá esparramando. Só que, como eu falei, é um começo. Essa intervenção é um começo. Se ela for bem feita, aí vai se obter sucesso. Agora, se for só para tocar, né, só para tocar o horror e fazer esparrame e espantar, aí a gente vai ver um período de trégua e depois acaba voltando a mesma coisa, que foi a situação do OPP. No primeiro momento, né, ficou tudo tranquilo. Daqui a pouco você já tinha o PP tomando chuva de chumbo dos caras, né? Já tinha policial de UPP envolvido com o crime, entendeu? Então foi se corrompendo devagarzinho de novo até chegar na mesma situação que estava antes, ou até pior, né? Eu ia falar assim que para você dar conta do problema mesmo, tem que fazer uma intervenção lá em Brasília. Você quer pegar uma intervenção geral, né? Bandidão, né? Quer pegar o bandidão que financia, que traz lá, porque o traficante lá do Rio de Janeiro ele não pega um ônibus, vai lá pro Peru buscar cocaína, não vai lá pro Paraguai buscar arma, não. Isso aqui chega em outros esquemas, né? Outros esquemas. Pois olha, eu tinha vontade de uma intervenção geral mesmo, tava merecendo. Não é? Aí vou pegar os barões do crime aqui. Entendeu? Pois é. O pessoal acha a gente muito radical nesse sentido, mas quando a coisa tá feia demais, eu acho que exige soluções enérgicas, né? Eu particularmente, isso é opinião minha, eu admiro o nosso exército, né? Eu tenho uma admiração pelo nosso exército, a nossa segurança, né, nacional. E, cara, eu acho que em determinadas situações em que chega a um extremo, tem que meter o exército em cima mesmo. Aí tem que ser só as armas do Brasil para resolver mesmo, sabe? É, eu não sei até que ponto. Eu não gostaria de a gente viver sob, né, uma ditadura militar, digamos assim, o controle das Forças Armadas. Primeiro porque eu não quero dar minha liberdade, meu direito de escolher para ninguém. Né? E isso é o que eu perderia no primeiro momento, primeira coisa, né? Porque para o regime militar ocorrer, ele tem que entrar num estado de exceção, assim, né? Ele vai ter que suspender vários direitos, vários... então, assim, eu não é o que eu gostaria para mim, porque Eu acho que ainda dá para a gente resolver, mas eu acho que o Brasil precisaria de editar leis severas que pudessem fazer como se fosse uma faxina, como se viu lá na Itália mesmo, sabe? Aquela operação Mãos Limpas, para pegar e sair prendendo caboclo de tudo quanto é jeito, meu amigo. Tribunal não ser para processar e ouvir e julgar é 200 caras num dia só, assim, sabe? Encher um estádio de vagabundo, de criminoso, de político, de cafetão, Podia ser cheiro. igual, por mim podia ser igual alguns países que tem por aí que corrupção ganha pena de morte. É. Mas podia ser a mesma coisa, cara. Família pagar bala. Ia ser muito difícil ver o cara, né, se corromper assim, né, cara? Só se o cara fosse muito corajoso mesmo. Mas ia ser muito difícil, sabe? Porque na verdade você tira um, acaba vindo uma geração nova. É igual bandidagem. Como a gente fala, né? Tem intervenção lá, mas sempre tem uma nova geração de malaco surgindo. E Mas, corrupto é a mesma coisa. na minha opinião, essas leis, a Constituição do Brasil, as leis em si, tinha que ter uma atualizada para os dias atuais. A gente segue leis lá de 1900 e galhaco rolha, que nem o Fernando fala aí. Tinha que ter uma atualizada aí para os dias atuais. Não, e Com certeza. leis mal feitas, né? Leis mal feitas, são antigas. Se fossem antigas e boas, beleza, mas são antigas e mal feitas. É claro, a gente precisava de uma revisão total na Constituição, principalmente no Código Penal. Porque essa Código Penal história de 1940. De prende um cara, deu o cara vai, o cara pegou 80 anos de prisão. Ah, não, mas a lei diz que ele só pode cumprir 30 e poucos. Então tá bom, você pode julgar o cara, pode dar 200 anos para ele, mas ele só pode cumprir 30 e poucos daí. Não é a mesma coisa que se estabelecer que o máximo que alguém vai tomar de prisão é 30 e poucos anos? Não é a mesma Ninguém fica coisa? os 30, né? E ninguém fica os 30, entendeu? Ninguém É fica os hora 30. que. Por que que o bandido muitas vezes não tem medo? Aliás, prefere ser preso do que trocar tiro. Por quê? Porque o cara vai preso, ele sabe, ah, vou esquentar um pouco lá, vou esfriar um pouco a bunda lá dentro da prisão, Fazer um depois sai. network. E depois que se bobear, o cara vai lá e faz uns camaradas lá dentro ainda e já expande o negócio dele. Entendeu? Vai profissionalizar. É uma mata, cara. É Vou uma fazer um mamata. curso melhor. É muita. Uma especialização. É muita mamata para bandido, cara. É muita mamata. Aí chega nessas situações que você tem que ter intervenção, entendeu? Que você tem que tirar todo o poder da polícia, né, das polícias e colocar para um interventor para tentar resolver, para unificar, para tentar tomar, porque ele não fica aquele impasse, né? Para resolver alguma coisa, porque é muita folga, cara, muita folga. É, tem um ponto interessante, Fernando. Você falou aí de poder da polícia. Que poder que a polícia tem, gente? Não, exatamente por isso. Ele vai na favela e o cara não pode atirar, só se o cara atirar primeiro. Aí o Não, cara exato. vai, prende o cara, leva pra delegacia e na delegacia ele sai. Ah, daí tu dá dois tiros no cara e ainda responde por excesso ainda, né? Deu um tiro no cara, o cara continua atirando em você, se atirou de novo, você vai responder por excesso. Já começa por aí o erro. A polícia não tem a autoridade, a devida autoridade. Os bandidos tem sobre as pessoas de bem, a gente que respeita as leis, né? Para bandido não. E não, você não pode atirar no cara. O cara atira em você dá um tiro, você estraga a tua vida mesmo sendo um bandido. Aí o cara é policial, mas entendeu? E justamente a polícia era para ter o direito de sentar chumbo que nós não temos. E não é o que, entendeu? Não é o que acontece na prática, né? Nem na teoria, na verdade. Nem na teoria. Então, daí você tentar a polícia, mas que defesa? É Para mim, tem que difícil, sentar cara. chumbo todos os Eu vagabundos lá. Tem que acho sentar que é chumbo. difícil porque, igual você falou também, mas aí a gente vai sentar chumbo e vem outra geração depois, né? Isso é difícil demais. Eu acho que tinha que cortar o mal pela raiz aí, mudar nossas políticas aí de fronteiras, mudar. A situação do país também não anda boa, né, cara? Então, assim, mais fácil o camarada Já cair teve pro lado do dias crime, melhores. né? Já teve dias Pois melhores. é. O que vocês acham Mas de, também. por exemplo, legalização da maconha? Muita gente fala que isso daí reduz o crime consideravelmente. Claro, você vai tornar o ilícito legal, é claro que você vai reduzir, porque ninguém vai ser preso por causa disso. É. Mas não vai melhorar. Mas não vai ter tráfico disso, mas só vai oficializar. Vai continuar tendo tráfico, só não vai ser chamado de tráfico. Aí vai só ser vai logística. A empresa, né? A profissão. Não, o crime não vai fazer essa. Ele vai perder esses pontos dele aí, porque o povo vai poder comprar na loja, por que eu vou subir na favela? Entendeu? Pois é, daí o traficante vai virar um empreendedor da maconha. Vai virar um empresário. Pensa que países que fizeram isso já estão arrependidos. Países que o fizeram já se arrependeram. Legalização. Lá no jornal que eu trabalho tem um motorista que é uruguaio dizer que lá tá uma maravilha. E quem gosta do... E quem é do tráfico, você vai lá e torna lícito a maconha, o crack ganha força, a cocaína ganha força. Já viu aquela história do proibido é melhor? Ah, com certeza, né? Entendeu? Eu não tenho ainda plena certeza, não, mas me parece que pode ser uma alternativa, caso se estude a nossa situação e como que vai fazer, porque o problema aqui do Brasil é isso, sempre vai ter alguém querendo subverter o negócio e ganhar em cima. O difícil aqui é isso, gente. Beleza, eles querem... Se chegarem ao ponto de não, vamos liberar maconha, pode liberar, desde que libere a posse de arma para mim. Aí pode liberar, a maconha é tranquilo. Desde que libere outra a posse questão de arma. Que deveria ter um impacto assim, direto na criminalidade, que seria a possibilidade do cidadão realmente ir de fato poder comprar e ter uma arma para sua legítima defesa. E faz diferença, né, cara? Faz diferença, faz diferença. Faz diferença. Todo mundo fala, mas não ia afetar. Como não ia afetar, cara? Se você vê um cara, você tá de frente a frente com o cara, você tá com raiva dele, daí você tem vontade de dar um supapo, daí você vê o cara que você vê que o cara tá com uma 380 na cinta, você vai dar um supapo no cara? Se você tiver um mínimo de juízo, você não vai fazer isso. Entendeu? Se você tiver uma arma na cinta e você sabe que a outra pessoa tem também, vai existir um determinado respeito ali, você sabe que a força é igual. Agora, quando o cara sabe que a força do outro é inferior, ele pode usar e abusar. Não vê no Rio os caras chegando, fazendo arrastão, cara. Pessoal sentado nas mesinhas, me dá o celular, me dá isso, me dá aquilo e fica quietinho, senão. E tu vai ver que armamento que o cara tá usando, 38 canela seca. Porque isso aí é o suficiente pra ele cometer o que ele quiser, porque os outros não tem nada na mão. Entende? Então, aí aconteceu aquela situação da escola nos Estados Unidos. Eu acho engraçado o jeito que a mídia coloca. Ah, porque o cara lá entrou na escola, disparou o alarme de incêndio, que é o que eu já falei uma vez sobre questão, tem até no canal lá, no Sobrevivente Urbano, justamente sobre preparação com relação à escola, tá? O sobrevivencialismo é preparação, justamente para esse tipo de situação também. O que aconteceu? A mídia expôs assim, a primeira coisa, hein, gente, que eu vi essa notícia assim, em primeira mão. Aí falou assim, que um ex-estudante invadiu a escola e atirou nos alunos. A segunda frase que foi, ele adorava armas. Então, quer dizer, é porque ele adorava armas, ó, fica bem claro isso, hein, ele matou todo mundo porque ele adorava armas. Não, peraí, pô. Acho que é pelo diabo, troço... cara, não? O cara instiga isso aí, não. O cara foi lá e matou todo mundo porque ele é um retardado, porque tinha um problema psicológico. Então o erro foi ele ter deixado comprar uma arma. Foi falta de rigor na venda, né? Lá em Realengo, o camarada não tava afim, foi lá, arrumou a arma do jeito que ele quis lá e fez a mesma coisa. Se fosse, aqui não se não pode fosse... comprar arma não, hein? Sim, exatamente. E se aí que tá, se não fosse lícito comprar na loja, ele ia conseguir de outro jeito. Quando o cara quer fazer cagada... Entendeu? Quando o cara quer fazer cagada, o cara faz cagada. Agora, se o professor tivesse um cospe-fogo na cinta, não ia ser tão fácil de ele entrar lá e sair atirando em todo mundo. Se tivesse algum segurança dentro daquela escola, tá, armado, não aconteceria. Seria mais difícil, poderia acontecer, mas a chance dele tomar uma bagaça ia ser mais fácil. Porque você vê que o cara foi lá, ele disparou o alarme de incêndio, que sabia que todo mundo ia sair, ou seja, foi praticamente fácil. porque no, naquele ambiente escolar não tinha ninguém armado. Então, para ele foi muito fácil. Entendeu? É, foi covarde, né? Ele foi, foi lá para bater as pessoas. Né? E outra coisa, a gente estava falando aí de armamento, é, questão da legítima defesa, não, é, o bandido não ia ficar preocupado não é com a vítima, não. Ele ia ficar preocupado com todo mundo em volta. Porque quem, ele não sabe quem que tá armado. Com certeza. O cara que tá lá nas costas, que ele não tá nem vendo, pode já estar puxando trabuco para ele. Porque você ter a liberação de armas, né, dessa posse de armas, não quer dizer que todo mundo vai ter uma. Antes, vocês sabem, antigamente não tinha a lei do desarmamento e nem, não era, vamos dizer que uma grande porcentagem da população não tinha arma de fogo. Só que em compensação era permitido. Então o bandido já ficava na segunda, era uma loteria. E numa dessa o bandido podia ser premiado, dependendo de quem ele pegasse. E não precisava nem, como o Matheus falou, não precisa nem ser a pessoa. Você, o cara tá armado do lado, o bandido vem assaltar a pessoa aqui do lado, você tá armado, você puxa e solta o chumbo no cara, entendeu? Não era a pessoa que era a vítima que tava armada, mas a pessoa de bem do teu lado tava. Isso. Entendeu? Exatamente. O herói tava do lado. Às vezes ele tem medo de ser a próxima vítima, ele já age preventivamente. Entendeu? Aí tem aquela, né, situação de... Bem, eu, na verdade, assim, eu, quanto à questão, falam que se liberar o armamento, virou uma terra do faroeste. Não é verdade, são casos isolados que, quando eu tinha, eu tiro por base de quando era permitido, tá? Quando não tinha lei de desarmamento. Aconteciam casos? Aconteciam, casos isolados, e não é nem questão de aumentar a violência ou diminuir, simplesmente era a mesma coisa, só que casos isolados, é a minoria. Mas eu me senti muito mais seguro. Muito mais seguro. Porque eu sei que eu não tendo, o cara do lado poderia ter. Tá? É, onde eu, né, o ambiente que eu trabalho, por exemplo, tem um que tá sempre com ela na cinta. Com uma na cinta. Né? É um policial. Certo? Eu me sinto mais seguro. Porque eu sei que se entrar um bandido lá, o cara senta o dedo. Entendeu? É igual numa trilha que eu fiz. Tinha um guarda municipal que tava armado. É, fiz a trilha lá, a gente ficou 5 dias no mato, andando no meio de lugares que você não sabe quem que tá lá, quem que você vai topar, né? Tendo um cara que, além de ser da segurança pública, ainda tá armado, você já se sente mais aliviado, porque aí o bandido, além de ter que lidar com 13 caboclos com facão na cintura, ainda tem um que tem arma, né? Então... Tem um cara armado. Não te deixa mais seguro? Tu não te dá uma sensação maior de segurança? É claro que tem que dar, cara. É claro que dá mais tranquilidade. E o cara Mateus, tava armado, mas não tava lá fazendo palhaçada, apontando arma pros outros. Ah, tava lá, tava portando. Ele tem não, porte, sim. Mas... Com responsabilidade, né? Sim, normal. Matheus, voltando ao assunto da intervenção. O que tu acha que vai acontecer para o cidadão de bem nessa imprensa? Qual vai ser o efeito do cidadão comum com essa intervenção? Eu acho que vai ser o efeito alívio imediato, sabe aquela coisa? Vai se sentir um alívio, vai se sentir seguro por algum tempo. Eu não acredito que seja por toda a duração da intervenção, por exemplo. Vai se sentir aliviado, vai se sentir mais tranquilo, vai começar... Pois é, aí que tá. Se mais medidas forem feitas, imagina. É, lugares onde você não iria em tal momento seriam ocupados pela sociedade, né? Lugares que às vezes estão dominados aí, né? E a questão é não deixar que quando essa garantia de segurança ela termine, que volte a ser afugentados, né? É, porque aí o que acontece? Você começa a ocupar esses espaços aí que os bandidos vão deixar. Você tem uma garantia de que você pode ficar, que você pode ter suas atividades daquela forma, isso daí só tende a tornar esses lugares menos suscetíveis à ação desses criminosos. Então, assim, eu acho que num primeiro momento vai ter isso. E aí basta agora a gente ver o que vai acontecer. Porque teve uma intervenção também que aconteceu antes das Olimpíadas ali, acho que foi 2008. teve uma outra intervenção, que o exército foi para lá também. Só que é o seguinte, o exército não fazia quase nada, só patrulhava. Não prendia ninguém. Figurante mesmo, só ali. Isso. Eu lembro que tinha uma imagem que saiu na primeira página da Folha de São Paulo, uma foto. Rodou o mundo aí a foto. Os caras do exército, todos paramentados, fuzil na mão, um assim, outro assim, né? E tal, aquela formação em avanço, assim. Lá atrás, um molequinho de uns 13 anos, com a mão no saco, mandando o dedo assim pros caras, rindo assim. Tacou isso aí, rodou o mundo, cara. Tipo assim, olha que coisa mais figurativa. Não adiantou nada. O moleque tá tirando sarro com a cara dos soldados, dos militares, né? Não, mas por quê? A gente pode tirar muito do pessoal das comunidades, é isso. Esse espírito de rebeldia que eles já têm. Que eles são sempre contra o Estado. Mesmo o Estado querendo fazer a parte dele, na parte de segurança, eles sempre são contra o Estado. E eu acredito que nessa intervenção, principalmente nas comunidades que serão feitas essas operações, deve haver algum tipo de toque de recolher, alguma coisa desse tipo. O que que tu acha? O que que vocês acham aí? Sim, tem que tomar cuidado, porque também se você não trouxer eles em algum momento para o seu lado, né? Quebrar essa rebeldia e falar, olha, o que está acontecendo aqui é bom, eles vão garantir sua liberdade. Se eles forem ver isso com mais opressão, aí eu acho que o tiro sai totalmente pela culatra. A gente tinha que chamar a colaboração, as pessoas enxergarem que aquilo ali é para melhorar a vida deles, não para fuder ainda mais, né? Eu acho que teria que ser tomar cuidado com isso, toque de recolher, né, e revistas, né, sistemáticas e não planejadas, sem qualquer tipo de inteligência, né? Impedir que eles tenham as manifestações culturais que eles gostam de ter, né? O cara quer o funkzinho dele lá tocando, o sambinha dele, né, no fim de semana, esse tipo de tomar uma zinha lá no bar, pô, né? Não podemos acabar com isso. Eu acredito que não se deva fazer isso, porque o exército nosso já está ganhando muita experiência em ser polícia. Cara, eu na verdade é assim. Eu acho que o exército tem que entrar para esmirilhar com os bandidos, com a bandidagem. O exército, quando a gente chama exército, é porque a gente precisa de uma força mais enérgica. Até porque ele impõe, né? Ele tem uma imposição muito maior. Então tem que esmirilhar a bandidada mesmo. E quando eu vejo assim, que tem gente da comunidade que pode não gostar, que pode... Cara, eu acho que se a pessoa não gosta de quem tá trazendo segurança, porque traz segurança, a pessoa que, estão revistando. Pô, quem não deve, não teme. Se eu não tenho nada de errado comigo, eu não tenho por que temer. Eu tomo quantas revistas os caras quiserem dar. Tem que ter consciência que faz parte do trabalho deles, faz parte do processo. É claro que eles não devem intervir na civilidade das pessoas. Na cultura mesmo, igual falou, na cultura, os caras têm um funkzinho, é normal. Continua a vida normal. Aliás, é dar liberdade para eles conseguirem fazer isso com segurança. Aí ganha a população, né? Só que também aquelas pessoas que, porque o exército... Não, peraí, então deve alguma coisa. Então tá devendo alguma coisa. Eu já assisti aquele filme. Já tomei 500 geral da polícia, cara. Eu sempre fui abordado. Nunca tive problema. O cara aborda, olha, põe a mão na cabeça, pode revistar, entendeu? É claro, sempre faz a abordagem educadamente, de preferência, né? Fazendo a abordagem, eu já tomei abordagem, os caras me podem revistar à vontade, eu não devo nada, entendeu? Eu tô totalmente na lei, eu tô tranquilo, bem pelo contrário, eu sou a favor, porque o cara tá abordando eu não tenho nada, mas o outro que ele tá abordando pode estar com alguma coisa, né, criminosa. Então, tem certas partes da população, repreendido, ou não tem repressão nenhuma. Eu acho que quando a pessoa tem, é porque tem alguma coisa errada. A pessoa está a favor de alguma coisa ilícita. Entendeu? Mas aqui tem muito esculacho, cara. Nas comunidades, principalmente. A gente sabe que tem. Entendeu? Então... Mesmo, assim, acordar e esculacha. Que mais tem é vídeo de policial fazendo alguma coisa de errado, mas não tem nenhum vídeo de traficante fazendo nada de errado. Entendeu? Não. A questão é a seguinte, toda corporação tem sua parte podre, né, cara? É. Tem seus corruptos. Portanto, que a ideia também parte daí. Eu acho que o cara começa limpando a casa para depois começar, não, vamos fazer operações. Não, primeiro vamos limpar a casa. Primeiro vamos, né, vamos separar o que tem de podre aqui dentro o máximo possível, porque isso pode até atrapalhar a operação deles. Né? Tem um X9 lá dentro, lá os caras vão fazer a operação, o cara já deda para todo mundo lá, pronto, não pega mais ninguém. Sabe? Então tem que fazer essa limpeza, que tem policial que faz cagada, tem, cara. Toda corporação tem, até no exército deve ter, com certeza. Mas vamos dizer assim que não é a maioria, né? Eu acho que eu, pelo menos, o exército, eu me sinto seguro. Eu não acho nada, desde que não atrapalhe a civilidade, até se falou a questão do toque de recolher, né? São coisas que devem ser bem pensadas para não afetar, digamos assim, também a condição de vida das pessoas de forma negativa, né? Isso ao meu ver. Certo. Vamos para as considerações finais então, pessoal. Lembrando aí que quem estiver aí acompanhando a gente ao vivo, nós vamos gravar mais um episódio na sequência aí no canal Preparação Crítica. Então, se você quer continuar acompanhando a gente aí, é só ficar esperando aí que a gente vai conversar outro. Vamos para as considerações finais? Quem gostaria de puxar o carro? Fiquem à vontade, senhores. Vamos lá, Daniel. Daniel, considerações finais. O que você espera? Você que está aí, o que você espera ver? O que você espera que vai acontecer aí na sua realidade? Que hora que você vai encontrar, né, com esses militares, e o que que você acha que vai mudar na sua vida aí, vamos supor. Assim, de um modo geral, eu espero que haja o que não está vendo, que é ordem. Recentemente, cara, é comum você falar de arrastão, é comum você falar que tem tiroteio na linha vermelha, que o pessoal tem que sair do carro para deitar no chão e aguardar ali. Cara, eu quero não ter que ouvir isso. Pelo menos ter aquela ordem ali, ter aquele sinal de paz, do pessoal conseguir voltar para casa em paz, poder ir para o seu trabalho em paz, poder curtir uma praia em paz sem ter arrastão. É isso que eu quero. Certo. E você, Fernando? Cara, eu espero que ele consiga o que ele quer. Eu espero que o Daniel consiga o que ele quer. Entendeu? Vamos torcer para você aí, Daniel. Estamos torcendo por você, Daniel. O que eu espero é que essa operação ela seja bem aproveitada, que não seja desperdiçada, porque a gente sabe que uma ação dessa exige recurso. Tá? E quando eu falo dinheiro mesmo. Exige investimento, exige recurso. E, pô, cara, a gente não vive lá. Mas eu tô cansado de ver colegas aí, igual o Daniel, que é do Rio, outros colegas que eu tenho que são do Rio. Pô, os caras, né, como falou, parece comum, um arrastão se tornou comum. Isso não pode ser comum, cara. Isso não pode ser comum. Isso tem que ser incomum. Então eu espero que essa ação seja efetiva e que seja bem aproveitado o investimento e bem pensada também para que depois dessa ação se mantenha um determinado, porque é claro que um tanto da criminalidade acaba voltando, mas que pelo menos se acabe com boa parte disso, para dizer assim, valeu a pena a intervenção, senão vai ser tempo perdido, né? Bom, eu espero que se aproveite, né, esse momento aí de imobilização assim, do crime, não apenas essa segurança paliativa, mas para tomar-se medidas que venham a ser duradouras depois, para que essa paz ela permaneça por mais tempo, seja reformando aí os órgãos de segurança pública, seja encorajando as pessoas a encontrar e a assumir os espaços que antes eram dominados aí pelo crime, e também para a gente começar a pensar em desarticular essas grandes quadrilhas e tornar a polícia mais efetiva, mais honesta, mais justa, né? E o país por aí começar a se questionar, né? Da onde que está vindo essa bandidagem? É lá do morro ali que começou o problema? O problema ele é mais amplo, o problema está lá na fronteira, o problema está no bandido grande lá que tem conexão lá em Brasília, né? Eu acho que não se desperdice essa oportunidade para fazer uma coisa melhor e maior. Bom, então, agradeço aí a presença de todo mundo aí, mais uma vez a audiência de vocês.